Eu aprendi que devemos ser gratos a todos os irmãos de fé. Sei que muitos pensam como eu, gratidão é só pra quem é. Muitos pisam no sonho alheio, simplesmente pra não sair do jogo. Mesmo que isso custe uma amizade, fazem de tudo pra tá no topo. Esquecem que o mundo dá voltas, cachorro pequeno um dia cresce. Aí quando tromba ele bem raivoso, não adianta tu fazer uma prece. Aí ele esconde a cara, fica sem coragem de olhar bem no olho. Só mais contraditório do que um juiz chamado Sérgio Moro. Escute seus pais, eles conversaram e te alertaram que essa postura idiota e falsa, eles sempre enxergaram. Um sonho frustrado provoca inveja de quem é de mentira. Esnobar o trabalho do próximo é tipo uma arma que não atira. Não serve de nada, só passa vergonha no meio do tiroteio. Não serve de nada, só passa vergonha no meio do tiroteio. E sou testemunha que o tempo que passa, meu parça, aqui vale ouro. A gente se torna um gênio depois que escuta um tremendo desaforo. Gratidão, gratidão a todos guerreiros de fé que me acompanha e sabe o esforço que é para ficar de pé. Gratidão, gratidão somente para o fechamento que está junto comigo, independente de momento. Gratidão, gratidão a todos guerreiros de fé que me acompanha e sabe o esforço que é para ficar de pé. Gratidão, gratidão somente para o fechamento que está junto comigo, independente de momento. É meu parceiro Lupa, reciprocidade andar em falta. O nível de falsidade no nosso meio, infelizmente é alta. É muita estrela cadente pra pouca constelação. Mas aqui não, Jão, é outra atitude malandra em ação. No caixa da amizade só vejo nota de 3 reais. Dá pra contar nos dedos do Lula e ainda sobra poucos leais. Não aprenderam ainda que a vida é uma roda gigante. Uma hora cê tá em cima, embaixo no próximo instante. Falou muito de união, mas é pouco praticada. A teoria não é poesia na vida real pra ser aplicada. Às vezes se acumula muitas coisas pra falar. Às vezes se acumula muitas contas pra pagar. O inimigo fraterno interno faleceu e o amigo desconhecido apareceu. Sem só perguntas, sem resposta, já perderam o respeito. Hermanos de Pinóquio, filhos queridos do velho Gepeto. Yeah. Gratidão, gratidão a todos guerreiros de fé que me acompanha e sabe o esforço que é para ficar de pé. Gratidão, gratidão somente para o fechamento que está junto comigo, independente de momento. Gratidão, gratidão a todos guerreiros de fé que me acompanha e sabe o esforço que é para ficar de pé. Gratidão, gratidão somente para o fechamento que está junto comigo, independente.